até aqui. Nada foi em vão. Janela aberta, cheia de gente, dizendo adeus. Ou um sonho que você tentou acordar, mas desta vez não deu. Fico pensando como teria sido diferente há alguns anos atrás, se tivéssemos tido mais consciência política, coletiva, e menos atitudes individuais. Então, sejamos fortes o suficiente, sem atropelar ninguém, sem surtar. Pois amar ao próximo é amar você também. É amar você também. Sem surtar, sem surtar. E nada há de ser pra sempre. E nada há de ser pra sempre. Nada de ser. Nada fazer, nada declarar. Cada palavra negada é ponta de faca pra gente afiar. Nada perder, nada ver, nada melhor virar. O ódio eligendo arrogância, ignorância fez acreditar. Pros dias quentes, recomendo repelentes. Pros dias de luta, recomendo quebrar correntes. O rumo só se arruma remando, ralando em frente. Sempre é agora, mas agora não é sempre. E tudo agora é tão urgente. Em nada há de ser pra sempre. E tudo agora é tão urgente.